tropa da Versace te pega bolada, te joga na cama de quatro de lado. Aqui só tem moleque diferenciado, de rádio na cinta só anda armado. Vem cá com menor que te pega bolado, eu joga nove pra cima, ela joga bunda pra baixo. Ela joga bunda pra cima no ritmo da batida, depois brota lá em casa pedindo uma filha minha. Ai que absurdo, ela tá pedindo tudo, eu te dou o que tu quiser, se tu gemer gostoso meu vulgo. Ai que absurdo, ela tá pedindo tudo, eu te dou o que tu quer, se tu gemer gostoso meu vulgo. Vou pegar mais leve hoje porque minha garganta tá fudida, beleza? Versátil boy, só tenho os moleque bom. Pra dinheiro eu tenho faro, pro trap eu tenho dom. Eu tô fumando maconha com o Jamal do meu lado. Duas beat preta, o Alu ficou chapado. Ele tá comendo maconha, Alu fumando maconha, Alu bebendo maconha, cheirando maconha. E eu não tenho tempo pra Maria, goza e dorme. Se vim encher o meu sal que eu vou gozar no seu uniforme. E o bonde Megazord, não tamo de bobeira, fumando maconha de segunda a sexta-feira. Vai no serviço feito, chefe. Eu tenho que ir mano, beat. Mano, essa porra. Na suíte eu tô chupando com meus mano, eu tô fumando. E as Maria goza e dorme, nós tá tudo é matando. Essas vadinhas vem encher a porra do saco do Japão. Mas todo mundo sabe que ela quer chupar meu pau. Tô com meu mano café junto do meu mano Alu. Tamo comendo a sua tia do norte até o sul. O Jamal vai te falando junto e se abençoando. E nesse beat eu te falo, não enche meu saco, bitch.